Dali Vixame Taxi. Deus Camarão, vamos para o nosso 200. BD 18, boa noite, Vitória da Conquista. Informa o plano já vencido, 0020. Informa se foi feito alguma DLE. Afirmo, vento no 20 graus, 0612 de nós, azul 4298. Mantém 1-0, do circulado 72. Azul 4298, decolou 38, chame o controle 129, sinal 45. 2945, obrigado. Alô, gol no 134, pronto para o pushback, estacionamento na 5. Livre, gol no 134, portão 5, chame táxi. Chamaram para táxi, gol no 134. Gol 9250 com 95 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Natal. Direita em de Alfa, ponto de temperatura 118,95, altímetro no 0 no 4, tamo ruim, boa noite, gol 9250. Em de Alfa, ponto de temperatura 0 no 0 14, 18 na uma boa noite, 9250. E o 5972, livre decolagem, pistão no 0, vento no 1, 0 grau, 07 nós. Iniciando a decolagem 5972. Torre 6212, está na final visual. Chame 6212, ciente, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, 2-2. Lança a corrida de volta no chat. O 5972 decolou os 40, chame o controle 129, decimal 45. 2945, é boa noite. 6212, livre pouso, pista 1-0, vento 1-1, 0 grau, 079. Livre pouso, 2-1-2. Força, avança, uma boa noite, 9-2-0, mantendo ponte 0, dá 1-0, avistamos pra todo mundo final. É, Tenente, boa noite, Gol 9250, após a passagem do Airbus da Avianca na final a Lima, tem pista 1-0. Airbus da Avianca na final passada, autorizado ele é manter a 1-0, 9250. Alfa Pois, Alefa, Obdute, Oscar Bravo, Delta, Uniforme Delta, Obdute, após direto, Vitória da Conquista, Ronda 10, com curva direita, na subida Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor, após direto, Alefa, aciona 5133, controle 129, decimal 45. Obdude, após Vitória da Conquista, bem? Deixa-me pronto, 2228. Salvador, gol 1134, só para o táxi, 92 a bordo, 2 horas e 14, alternando Salvador. Pátio, segunda direita, via Índia Alfa, ponte para a torre 18895, altímetro 1014, bom voo e boa noite, gol 1134. 1014, livre táxi, direita, parte, Índia Alfa, 1895, pronto, gol 1134, boa. Chame 6212, Paulo 44, livre à direita, chame 1219. 6212, 6212, livre lá na sua escolha. Zero, vento no 1, 0 grau, 079. Livre decolagem, 980. Pátio 3, fica atento ao balizador. Prevista a posição 03 do pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, posição 3, 212. Inicio, passageiro 228, chame táxi. 202, a posição 03 está sendo liberada agora pela TR da Passaredo. Assim como mesmo liberar a posição, o senhor prossegue para 03, ok? 7, ingressa na parte 3 ou aguarda? Ingressando ataque 6 kg, aguardando apenas o início do táxi do passaredo. Assim como mesmo inicial, só prossegue para a posição que ele está liberando, a posição 03. 7, ingressa mantendo aqui, 63, 62, 12. Uno 134, libre decolagem pista 0 vento no 0 graus 07 mais. Libre decolagem no 1-3-4. Torre Salvador, boa noite, gol 1723, passando Índia Serra, parado e travado, tem o campo a 20. Gol 1723, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guardando pista livre, gol 1723. Uno 723, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 0,6 dúzia de nós. Livre pouso 1-0, gol 1723. Gol 1-1-3-4, decolou os 4-8, chame o controle 1-2-9-45. 2-9-4-5, boa noite. Bate 2218, pela meia de 29, Salvador, consigo 30. Bate 3, bate principal, segunda direita, Indy Alpha, ponto espera, torre 18895, altímetro no 04, bom voo, boa noite, 2218. No 04, via parte. Uno 723, solo 50, livra direita e chama no 219. Direita, 319, com o 1723. Obrigado, boa noite. Boa noite. Rodoré Fiscal 019, established, Silas, runway Georgia, Portugal 019, clear to line 1910, wind 110 degrees, 06 knots, check landing gear. Good land, 1910, Gulf 019, gear down and walk. Roger, passarei do setor 28, we have inside the track on short final 1010. After the track, he has passed, clear to line up and wait 1910, passarei do setor 28. Rio 9890, está no baixo registrado, pronto o pushback acionado. Manhã na ação, está livre, chame táxi em Rio 9890. Samaré pronto para o táxi em Rio 9890, grato. Portugal 019 on the route at the 54 colon 20 small line. Stand 305, autorização para Recife. 305, Recife, copia o 330. Bora. Copia, stand 305. Portugal 019. Good evening, approved taxi by Alpha, come before taxi Juliet. Alfa, colo before the Duke, pode chamar. 3305, Recife 330 está autorizado, aerovia Peruísque 58, decolada 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, aciona 5150, controle 129, decimal 45. Apresado 330 para Recife, aerovia Peruísque 58. Decola para da pista 10, confira a curva esquerda na saída Puca-Caju. 5150 no transponder, 12945 ao controle, 3305. Botão 62, deixa-me pronto, 3305. Sussuate, Airborne 855, call 129 and decimal 45. Salvador, departure 129.45, thank you. 9810, tá com 3 a bordo, 3 e 16 de autonomia alternando o galeão, pronto táxi. Ground Zero 09, approach taxi via Juliet to stand 1111 and observe the vehicle on ABN stand 06, follow it until stand 11, okay? Hi, Juliet, stand 11 and confirm the rest, airport code 09. They send by the vehicle car on ABN stand 06 and follow it stand, to stand 1111, okay? Clear, following car, airport code 09. 810, observe a passagem do Airbus 330 do Portugal. Após prossegue, parte 3, parte principal, segunda direita via Indy Alpha, com espera 10895, altímetro 10 no 4, tem um bom voo, boa noite. Sente após a passagem do Airbus A330, pátio 3, pátio principal, Índia Alfa, ponte espera 10, torre 1895, 1014, Rio 9890, grado, bom trabalho. Solo 3305, para pushback, acionamento 06. Acionamento aguarda, 2330 de Portugal, em correlação após o mesmo, está livre, chame táxi na 3305. Após a passagem do Portugal na cauda, autorizado, repassar a táxi 3305. Rio 9810, Alinda, cola pista 10, vento no 20 graus 07. Alinda, cola pista 10, Rio 9810, grato. Rio 9810, decolou 01, chama o controle 129-45. 129-45, uma boa noite. Boa noite. para Taxi Sultan 3305, POB de 69, 6 horas e 10, antena Natal. Bate o principal após Índia e Alfa, com espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4, bom voo e boa noite, está 3305. 7 via Índia e Alfa, ponta de espera, torre 10895, está 3305, boa noite, controlar. Voo 98, baixou, travou, campo aviso. Boa noite, voo 1098, livre pouso, pista 10, vento no 10 graus, 07. Livre pouso 10098. Salvador, boa noite, 3305, ponte espera pronto. Boa noite, 3305, reporte visual com Boeing curta final no zero. Tá visual, 3305. 3305, após a passagem do Boeing na curta final, ali mantém pista no zero. Após a passagem, ali mantém pista 1 no zero, 3305. Bono 098, falou 08, livre à direita e chame 1219. A livre à direita, 219, 0098. Boa noite, eu vou na 098, livre. Programa 079, livre decolagem de pistão no zero. Livre decolagem de pistão. T305, decolou 10, chame o controle 129, decimal 45. 2945, TAM 3305, boa noite. Salvador, Terra 3600, 2 milhas e meia para a Índia Serra, passar para lá. Pista 3600, livre pouso, pista 10, vento 110 grau 08 mais. 10 autorizado, Terra 3600. Salvador, boa noite, 3152 a 9 milhas da cabeceira. Pista 3152, continue a aproximação, aguarde pista livre. 52. Pista 3600, solo 119, livre à direita, chame 1219. Direita 1219, obrigado. Salvador, o TAN 3600 livrou, a sua escuta. Boa noite, TAN 3600, táxi livre Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04, Juliette. Livre, pouso da 10. 352, fala 23, livre à direita, 219. Táxi livre Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, portão 62, já fez. Aeronave chamou cópia? 1170, boa noite. Informação Bravo para Campina Grande, copiou 370. 1170, Campina Grande, nível 370 autorizado. Aerovia Penzulu 10 até Neuma, após Neuma direto. Decolada 10 com curva de esquerda na subida Puca, transição Zipar. Aciona 5177, controle 129, decimal 45. pushback acionamento, gol 1170. Chamador, boa noite. O Azul 41107 estabilizou no IRS da DAC. Boa noite, Azul 41107. Livre pouso, pista no zero. Vento no 00 grau, 079. Livre pouso, pista 10, Azul 41107. Azul 41107, solo 32, livre à direita, chame no 219. 7, táxi livre Alfa Juliette, portão 08. Voo 1098, autorização.